Channel 63, no quadro autorizado, decolar, avião 2100 graus 102. Autorizado a decolar, o Channel 63. Azul 4423, Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 128 decimal 8, boa tarde. Estabilizando Sideral 9977. Sideral 9977, torre 11895. 1895, boa tarde. Isso, 7, confirme o PAD. 444, Lima, Tenedão. Autorizado, detona, até mais junto. Torre de Salvador, boa tarde, boa noite, Sideral 9977. São. Gente, voe na proa de Pelouro, azul 27, o nono. O nono. M3 no 4, decola os 28, chama o controle de frequência 1 no 200 e só 8. 208, 63, 14, 4. Chanel 63, ano 4, contato radar, suba para o 340, saída Momo. Para 340, na Momo, o 63, ano 4. O 2711, sem restrição, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000, 2711. 3155, Recife 128.35, alterno 25.1. 2235, 251, 3155. Quatro, vou direto Cogbo. Direto Cogbo, Ocean M3, ano 4. Exato. Portanto, estabilizado, autorizado o procedimento, 279. Boa tarde, quando 620, quando espera pronto. Quando 620, mantém a posição, pode esperar. Mantém a 620. Volume 20 autorizado, né? Mantém pistão 0. Aí mantendo 0, volume 20. Federal 9977, solo 32, táxi à direita, chamando 21, deixa o 9 solo. Chamando 219, Federal 9977. Gol no 620, gol no 620, autorizado de colar, pistão 0, vento 100 graus, 8 lances. Estabilizado, é 7-9. Do 2-7-1-1, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, 2-7-9. Zero decola os 3-3, chão controle, frequência 1 no 20 desse 8. Para o 208, boa tarde. Boa tarde, gol 1620, decolou na Uca. Gol 1620, contato radar, suba para o 370, sai da Puca. Para o 370 na Puca, 1620. Leve pouso, 20, 271. Controle Salvador, Oceania 6314. Tá pronto, mantendo o zero. 3367 autorizado, né, mantendo o zero. Oceania 6314, só pra saber se ainda mantemos a sua escuta. Chama Recife 2545, alternado 2685. 1-2545-2685, obrigado. No ano, sala 38, direita, chama 21, desse mal lado, chama. 219. Só 3367, autorizado decolar vento 0,70 graus, 8 anos. Iniciando o vento. Só 3367, decola os 39, controle 120 desse 9. Gente, 201, uma boa tarde. 208. 8, obrigado. Controle, boa tarde, Altan, 3367, decolar. Altan 3367, contato radar Suba para o 360, saída São Bruno. Estamos voando ciente para o 360, 3367. Uno 620, Recife 2545, alterno 2685. Uno 2545, Uno 2685, gol Uno 620, batalha. Uno 169, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 080 graus, 8 anos. Decola da 10, gol Uno 169. São 3367, vou direto Leda. Direto Leda, 3367, obrigado. 69, decolos 42, chama o controle, frequência 1-20-8. 208, um bom trabalho, gol 1-1-69. Perfil da São Bruno. 360 no perfil, possibilidade de boa morte, vá? No perfil da saída São Bruno. Perfil. Informações, seria possível voar a Leda para o gol 969? Para o controle? Devido a informações, seria possível voarmos Leda para o gol 1169? 1169, o motivo de não ter sido autorizado nenhuma proa mais à frente para o senhor é devido à aeronave que o precede na decolagem, uma aeronave da TAM, o Airbus 320, no mesmo perfil da saída e o mesmo nível. O motivo do controle ter mantido o perfil do gol no 1-69. Mas se necessidade de desvios, vai ter que ser vetorado mais à frente para manter a separação com o tráfego. A gente tem controle de velocidade também, a gente pode reduzir a velocidade na subida. Gente, o senhor está precisando de desvios, é isso? Não, a gente mantém, a gente passa aqui uma formaçãozinha lá só para evitar um balanço, mas já está ok. Bem, se necessidade de desvios, o senhor efetua-os e mais à frente a gente vetora para manter a separação com o tráfego. Assente, eu vou no 1-69. Por isso, Salvador, boa tarde, Xenia 2-0. Confirme? O Xenia 2-0, transfere. Xenia 2-0, a senhora identificação autorizada a chegada Bomed 1, desse mantém o 050, da presente autorizada para o EDITAP. Pro de TAP de Centro 050, Oxané 6210, Bomé de Ouro. TAM 3367, autorizado pelo Centro Recife, direto para o base. Ok, voando direto para o base. Com 3367, Recife, 128.35, alterno 25.1. A gente está trocando para 128.35.33.37. Uno 169, mantendo o perfil da saída, chamar a Recife agora, 128.35, alterna 125.1, vovô. 2835, 251, bom trabalho, 1169. Vovô. Salvador, boa tarde, já treinou no 90, informação eco, passa 190. Então, 3190, acione identificação, autorizado a chegada a Bomed 1, desse mantém o nível 0620. Bomed 1, 060, sigo autorizado, boa etapa da presença, já treinou no 60. Autorizado para o EDIFAP, confirma a velocidade? A velocidade do TAM? 290 de TAM, 3190. Gente, autorizada para o GTAP para o TAM 3190. 3190. Então, 1869, aciona a identificação autorizada a chegada Golf, desce inicialmente para 210. 210 na Golf, pode ser. Controle, boa tarde, azul 2789. Confirmo, é o azul 2789. 2789, passando a identificação, autorizada a chegada a Golf, reporte de descida. Chamarei de descida, o azul 2789, estamos a 6 milhas de azul. Confere. Aqui, 210, 1869, para prosseguir na descida, curva à esquerda, vou na proa 210. O voo 1869, aguarde a descida. Desça para 070. 070, 809. O azul 2789 no ponto de alta descida. azul 2789 no ponto de altitude. Fecha, azul 2789, desce inicialmente para o nível 1900 com 2209 na descida. Prossegue com 220 nós na descida, azul 2789. Confere. 1869 velocidade. 310. Tente o gol no 869. 1869, reassuma a navegação, foi bom, sim. Descida, indecida para o 070. Bom, 070, bom 869. Xené 6210, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, está livre LS X-Ray, reporta estabilizado. 2104, livre LS X-Ray, reporta estabilizado, Xené 6210. 3190, desça e mantém o nível 050. 050, 3190. Rumo 869, reduza para 2509. 2509, rumo 869. Rumo 869, completa a redução para 2209, segue com o número 3 na aproximação. 2209, 089. Rumo 90, desça para 3000 pés, ajuste no 04, livre da restrição de altitude em impacto. 3000 pés no 04, livre restrição, está 3190. Rumo 869, desça para 4000 pés, ajuste no 04. 4000 no 04, 89. Azul 2789, desça para o nível 050. 050, 2789, azul. 210 estabilizou? Estabilizado, Xenia 210. Oi, 11895. 11895, Xenia 210, obrigado. Então, 3190, desça para 2000 pés, ajustando 014. Está livre, LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, LS X-Ray, reportará estabilizado, TAN 3190. Ciente, tem autorizado o pouso, pistola zero. Vento 120 graus, 62 1869, completa a redução para 2009. 2009, 1869. Controle inovador, boa tarde, Vida 3894, informação ECO. Então, 3894, acena identificação, autorizado, chegada Boa Med 1, desse mantém 050. Identificou Boa Med 050, pode vai, tá? Autorizado. Estape na prova, obrigado. Salvador, boa tarde, General 9978, ponto de pera, tá pronto. General 978 autorizado, aliás, mantém o zero. Ali mantém na 10, General 9978. 3210, no solo, 03, direita, chama 121, desce 19, solo. 219, chama 219. Estabilizou, visual com aeródromo. Então, 3190, completa final, torre 11895. 11895, então, 3190. 11869, desça para 2000 pés, ajuste 90 no 4. Está autorizada a final IRS X-Ray, reporta estabilizada. 3000 no 4, final estabilizado, 11869. 30 graus, 89. Nível decolagem da 10, general 9978. 4.014, azul 2789. Cono 869, reduza para 1.709, sai com o número 2. Aeronave que precede, aeronave da TAM, agora 7 milhas na sua frente e reduzindo. Ok, 169 reduzindo. Cono 869, você já se portar estabilizado. Entendi. Torre Salvador, boa tarde, está 3190, Índia Serra, baixar travado. Está 3190, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 109. Teve pouso 10, está 3190. Geral 9978, decola 04, chama o controle de frequência 120, desceu a 8. 208, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa noite, geral 9978. Federal 9978, contato radar da colégio, suba via saída São Uno, transição Doclo para o nível 360. Salvo Uno, Doclo 360, Federal 9978. Azul 2789, tá a 2 milhas de pelo, pode prosseguir na descida, cruzando 050 para 4000. Azul 2789, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 4. Autorizado ILS X-Ray da pista 1 no 0, informe estabilizado. Autorizado ILS da pista X-Ray da 1 no 0, bateria estabilizada descendo para 2000, azul 2789. Estabilizado, 869. Bom, no 869, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Direita 219, da 3190. Até já. Torre Bolo 869, estabilizado aqui bem no caso. Bolo 869, sente agora a atualização de pouso. Vai. 9978, voa direto do Doclo. Federal 9978, aguarde. Aguardando. 269, vento 120 graus 109, autorizado pelo 10. Livre de pouso no 0, aqui 19. Seguro, Sideral 9978, obrigado. Municipal 9978, chame o centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835-2551, boa tarde. No localizador 2789. 2789, chame a torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. 639. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso 2789. Azul 6973, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Salvador, Gol 1966, com a informação ECO. 1966, sem identificação, desça via chegada Gol MED 1 para o nível de voo 050. 050, é possível, TAP? Autorizado pouso no 0, Azul 2789. Mantenha o presente para 055. Ok, então vai manter a 55, não no 66. Pode prosseguir na destinação, está 3894. Então, 3894, desço para 2000 pés, ajuste 0014, autorizado ILS X-Ray da pista 0, repartabilizado. Sentido 2000 pés, restrições e autorizado ILS, está 3894. 010, o azul 6973. A chegada Ponce para nível de voo 060. 060, Ponce da chegada, Azul 2789 no solo, zona 5, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, azul 2789. O vento 120 graus com 08 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Sistema decolagem, azul 6973. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 09. Pouso no zero, tá 3294. Azul 6973, decola azul no meio, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08 é o controle, o azul 6973, tem uma boa noite, bom trabalho. Poderia voar a Leda? Confirmando 6973, autorizado, Leda. Ou melhor, seria aí... Dente? Delta Eco November, Delta Eco, não é possível? 6973? Autorizado, Leda, 6973. Meia para o curso do localizador, curva direita para o A070, esse é para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado LS X-Ray da pistão 10, reporte estabilizado. Aqui na Pro 70, sendo 2014, chamada LS. Leve 143, a sua identificação, desça via chegada Bonf para o nível de voo 060. 219. Direita, 219, até 3894. 4000 com 1014, gol no 64. No 645, desvia direito da estação pro A2, 3 aeros por 3 meses. No 645, autorizado desvio após foi direto Luna. Pode desvio de Luna, no 645. Confirmando, após desvio, vou direto pelo. Pode ir pelo 645. Pode ir manter 240 lá, já? Confirmo. 2-0, obrigado. Meia 45, reduza para 2009. 2009, 645. 645, tráfego 11 horas, 9 milhas, como este, descendo para 2 mil pés, seu tráfego que precede na aproximação, Boeing 737. Estabilizando NS. 1966, chame a torre 198, decimal 95. 95, pelo. Salvador, o Gondon 166. Gondon 166, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 08 nós. Tire pouso, Gondon 166. Chegou no 645. 9143, vista para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 com 1.014. Gentileza, tira só um pouquinho o brilho do papinho. A gente vai chegar com o infraero aqui, que o comando está com eles. A gente vai solicitar, mas acredito que não seja de imediato não, ok? Tá bom, então. De qualquer forma, seria bom. Obrigado.